cê me fez, tá louco, é? Não surta. Cê demorou demais, agora deixa que eu tô cuida. Acho que nunca viveu uma mulher como eu. Tá acostumado com as lagar. Você me fez chorar. Tem trouxa que perdoa, mas não vou te perdoar. Me distraiu, rodou, pulou de boca em boca. O que é meu é meu, eu não sei dividir com outra. Me distraiu, rodou, pulou de boca em boca. Se eu voltar, alguém me interna que eu tô louca. Me distraiu, rodou, pulou de boca em boca. O que é meu, eu não sei dividir com outra. Me distraiu, botar alguém me espera que eu tô louca. Conde do forró e da reina. Ai, meu amor! A mulher sem coração. Sumiu, né? Gostei. Nem deu pra perceber, foi um favor que cê me fez. Tá louco, é? Já tomou seu remedinho? Cê demorou demais, agora deixa que outro cuida. Acho que nunca viveu uma mulher como eu. Tá acostumado com as lagar. Você me fez chorar.